A grande fábrica de palavras. A grande fábrica de palavras. Calma, respira em fundo. Hoje vamos ouvir uma história onde as pessoas quase não falam, porque nesse país é preciso comprar e engolir as palavras para as pronunciar. Disse a professora antes de começar a ler a história. Adoramos! Aceitamos o desafio de a contar em forma de poesia. Era uma vez uma fábrica muito especial. Trabalhava dia e noite, não havia outra igual. As palavras que de lá saíam, só os ricos podiam comprar. Os pobres pouco falavam, pois neste país saía caro comunicar. Quem não tinha dinheiro, no lixo ia procurar as palavras que os ricos não mais queriam usar. Ventríloco ou filodendro? Que palavras tão estranhas! Seria por fora ou por dentro? Ou seria uma aranha? Nos dias de vento, na varanda, as crianças tentam apanhar, com uma rede de borboletas, as palavras para partilhar. O Filipe apanhou 3 palavras, mas não as quis proferir, guardou-as bem guardadas, para assar a fazer sorrir. O Oscar usou caras palavras para a Sara se declarar, porém foi o Filipe que a Sara conseguiu cativar. A Sara escutou com um coração, percebeu o que o Filipe quis dizer. Quando existe empatia e amor entre as pessoas, não são precisas palavras para que estas se possam entender. Centro Escolar de Santiago, Turma 3º A.